vacilar. Por isso nessa noite eu vou ser esperto, vou falar com ela de sorriso aberto, antes que alguém tome o meu lugar. Vou te pegar pelo meio, te beijar na nuca, passar no teu corpo, te deixar maluca, um toque gostoso desse vai e vem. Vou tirar todo o batom só do beijo profundo, rasgar tua roupa e gritar para o mundo. Vai e vem. Vou tirar todo o batom só do beijo profundo, rasgar tua roupa e gritar para o mundo que essa timidez não faz bem a ninguém. Agora eu decidi, vou encontrar com ela e assim parar de ser sonhador.